Abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos do regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporã. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate, anoitecerá mamã. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo? Porque todo tamarindo tem o teu agosto azedo, cedo antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário neste itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariró. Abacateiro, sabes ao que estou.